Eu traduzo essa parte como "They are trying to stick it on Miguel." Nossa. Semi-O's, Japan in a hand, and yours only yours. I'm not afraid of dancing. It no lie. Me sign the club, say, get any harder, me caramel dancing. Ooh, ooh, ooh, la la. Então, uma coisa que eu sempre me pergunto quando eu tô em casa, sem nada pra fazer... Peraí, a gente não tinha combinado que não é ter esse caráter satírico da minha pessoa? É o que o Luan faz. Eu não sei o que o Luan faz, sabe? Quando eu penso, o que o Luan faz? Você vai apagar isso na edição? Ele joga WoW. Mas Luan, o que mais você faz? Essa é a pergunta do dia. Antes de tudo, pra que as pessoas percebam, não estou só eu e o Luan aqui. Tô tomando água. Está o Raim e eu também. E Luan, o que mais você faz além de jogar WoW? Eu mando você se fuder e bato em você. Não bate em mim, Luan. E você bater desde quando, sua moça? E assim começa o especial Yaoi do nosso JCast. As fujoshi de plantão podem ligar os 0800 para decidir quem vai comer quem. Embora eu tenha minha preferência pessoal. Qual a preferência pessoal? É a preferência mais coerente, obviamente o Lodge come. Ah, claro. Eu costumo optar pelo bizarro. É, tchau. Eu fico por aqui, eu não participo mais. Goes off? Do Luan falando dos jogos que ele tem jogado e que ele me bota pra jogar sempre que eu venho aqui. E que você não gosta, né? Depende, alguns são legais. Anyway. Só que eu não gosto do fato de não tê-los na minha casa. Assim. Porque o meu computador não é bom o suficiente. Porque você gasta dinheiro com outras coisas inúteis. Porque você tem um notebook Sony Vaio. Que ele é um Sony Vaio, o notebook do Luan. Sabia, nós estamos gravando o JCast num Sony Vaio. O Darko tá meio endividado porque ele comprou um Tenga. E ele gastou todo o dinheiro dele na importação. Tenga on a roll. What the fuck? Eu pensei em comprar um porque eu fico muito curioso em saber como é que é aquele troço, cara. É um FAP device. É tipo, ele é tipo um vidrinho. Pelo menos eu perco meu tempo jogando games, né? Ele é tipo e não fapping all around. Ele é tipo um desodorante que você abre. É, cara, cada um tem o seu jeito de liberar energia sexual, cara. Ele vem disfarçado de desodorante pra ninguém, pra não ser uma situação complicada. Constrangedora, diríamos nós. E ele tem, tipo, umas ondulações dentro. E é japonês, obviamente. E o legal é que o Darko me mostrou uma vez. Na propaganda dele... Você testou o FAP device do Darko? Não. Lógico que eu não preciso disso. Não, porque ele não existe. Mas peraí, você não... Deixamos claro. Peraí, você não precisa disso? Cara, como dizia o poeta, controla o calendário sem utilizar as mãos. Puta que pariu. Não. Aí, o legal é que na propaganda... Na verdade, a música de poeteira é do Felipe Dilon. Qual? Como é que é? Sempre que sentava no sofá, começava a imaginar o que fazer onde você está. Depois tem na cama, no chuveiro, qualquer hora pra te ver. Cara, o Felipe Dilon tá gordo e com dread. E drogado. Mas voltando, ele já fez filme pornô? Falando do Ana Hole, do Tenga. Não, mas daqui a pouco ele vai gravar um CD gospel. Mas deixa eu falar. A propaganda tinha... Porque pra você, pro japonês não comprar e não se sentir muito loser comprando, a propaganda é cheia de kimenzinho, sabe? Cheia de carinha jovenzinho, bonitinho, com tenguinha, todo feliz segurando assim, entendeu? Pra dizer, olha, somos homens normais, mas nós fazemos isso é normal? Seu gordo... Loser. E eu carrego a minha mulher no bolso, né? É. Não, cara, e tem um... Eu sou independente, eu não preciso de mulheres pra poder me satisfazer, sabe? Tem uns upgrades pro bagulho, sabe? Tem uns ovinhos que soltam um líquido especial que você bota lá dentro da história, sabe? Enquanto você tá praticando o ato. Tem um bagulhinho que você liga e esquenta. É tipo um USB que você enfia nele e ele esquenta. Enfia na tomada e ele esquenta. Essa lenda que é melhor que o real deal, sabe? Uau! Eu acho que valeria a experiência se não fosse muito caro importar um desses. Pois é. Principalmente porque o que... Enfim, vamos parar de falar do Tenga. Já sei. Então a gente vai fazer a gente vai comprar um Tenga e vai fazer um review especial do Tenga. Não. Tá, vocês falam dessa porcaria e eu falo do real deal, ok? Você dá o contraponto. Ó, Luan. Então tá, então a gente primeiro compra um Tenga e você primeiro tenta arrumar uma mulher. Pois é. Zuei. Vamos pros jogos do Luan. Você fez a mulher mais barata que o Tenga, não precisa importar. O que você ia falar? Não, agora passou o filme. Desistiu, o Luan desistiu. A piada perdeu a graça por si só. Jogos do Luan. Luan, qual jogo você prefere começar comentando sobre? o seu preferido da leva. Cara, vocês vão me zoar, então dá o ritmo você, vai lá. Não, peraí, não, a gente ainda não vai te zoar, por enquanto. Agora a gente vai fazer o review do jogo, a gente vai te zoar só quando a gente chegar aqui no meio da lista. Começa pelo primeiro, então. Isso, bro, todo mundo já ouviu. Começa pelo mais antigo aí, Left 4 Dead. Mais antigo seria Moody, não, mas o Moody tá na parte de sacanagem. Tá na parte de sacanagem. Left 4 Dead. Eu não joguei, antes de tudo, não joguei. Eu só sei que tem o Tio Phil. Não, o Tio Phil do... Left 4 Dead, Left Crafting. É, como é que é? Left 4 Dead, Left Crafting. Tem o Tio Phil do Fresh Prince of Bel-Air, Maluco no Pedaço. Cara, tem um cara que é igualzinho a ele. No 2, tem um cara que é mais parecido do que no 1. Eu não sei se é no 1 ou no 2, mas a gente tá falando do 1 e do 2. É, o 2 eu joguei pouco, porque só tem uma versão em russo. É meio bizarro, você tem que usar um launcher, enfim, é meio complicado. Não sei se já lançou alguma outra. Mas enfim. Left 4 Dead é meio... Jogos Mortais, né? Sai um todo mês. Não, só tem dois. Sim, mas saiu um no ano e outro no outro, sabe? Ou antes disso ainda. Ah, sim, sim. Seis meses depois saiu dois. Foi um hiato bem pequeno entre outro mesmo. Eu sei que tem hordas de zumbis. É um FPS muito bom. Os controles são muito bons. O jogo é linear pra caramba. E você mata zumbis. Você simplesmente tem que escapar. Não tem um plot. Simplesmente você está numa cidade de zumbis. E get out. Chame ajuda e saia voando no helicóptero. É muito bom. Eu sei que são quatro personagens. Você joga com um, o computador joga com os outros. Ou você pode jogar online, cada um jogando um. Pode. Coisa que você não fez, você jogou online? Não, não fiz. Mas pode ser co-op, sim. Até quatro pessoas. É muito bom porque os zumbis pegam seus amigos, você tem que salvá-los dos zumbis, você tem que matar. Ele tem uma variedade de zumbis muito grandes e, bem, a animação do jogo é muito legal. Você atira na perna do zumbi e o zumbi voa tomando o impacto onde você atirou. Enfim, é um jogo tecnicamente muito bom. Tem mais alguma coisa pra falar sobre Left 4 Dead? Não, atire em zumbis e caia fora. Assassin's Creed. Pra outro com jogos que tem dois e que são relativamente antigos, um pelo menos. É, o 2 não saiu pra PC ainda, então eu não joguei o 2. Não jogou 2 não, né? O 2 ainda não saiu pra PC. Ah, é? Não sabia. Ou se saiu, deve ter saído ontem. Mas enfim, é muito legal ficar brincando de ler parkour. Você mata as pessoas, só que é boring porque é uma repetição muito grande das missões. Todo mundo fala que é tudo muito repetitivo. Sim, sim. Inclusive as missões do 2 parece que estão tipo uma missão de GTA, sabe? Que falaram também no download. O que eu li sobre o 2 é que ele tá um pouco mais roleplay. Você conquista certas coisas, você tem que administrar bordel, não sei o que administra. Administrar bordel? Tem um negócio desse, você consegue recursos de certas coisas, você tem como gerenciar equipamento, coisa que no 1 você não tem. Você tem suas 3, 4 armas e parte pra briga assim mesmo. A história de Assassin's Creed, pra quem não conhece, é legalzinha. A ideia é legal, né? A história não é muito bem executada não, mas a ideia é legal. Eles viajam no tempo pelo DNA. Os caras acessam a memória ancestral de vidas passadas do cara pra chegar a uma memória específica que eles querem descobrir um segredo. E é interessante que a sua vida, na verdade, não é HP, é sincronismo. Se você fizer algo que seu personagem não teria feito, você perde sincronismo. E se você perder sincronismo, é como se fosse uma Matrix. Se você perder muito sincronismo, você desconecta. Então, se você morrer, por exemplo, coisa que seu personagem é fodão e não faria, você perde sincronismo, você não morre de verdade. Então você desconectado da máquina. É, você tá saindo do personagem, né? É mais ou menos isso. O mestre da punição. Portal, ainda na categoria de jogos mais antiguinhos. Portal, que é muito bom e muito bom. Portal, Darko jogou e usava, inclusive, a frase emblemática no MSN antes até de conhecer o jogo, né? É, the cake's a lie. E, but the cake isn't a lie, it's hard. Piada interna de WoW. Cri. É um jogo que me dá dor de cabeça, que me deixa tonto, mas que eu gosto muito. É só porque ele não tem muita destreza, sabe? Ele não consegue... Todos os jogos que o Darko joga, ele não consegue ter um ponto de vista bom. Ele não consegue girar a câmera de uma forma suave e que ofereça um bom ponto de vista, sabe? Uma boa perspectiva. Eu não tô ligando pra isso. É, simplesmente tem um cara batendo nele, atrás dele, ele tá olhando pra frente pro céu. É mais ou menos isso. Mas, cara, eu entrava de vez em quando num portal e saía no outro e ele ficava indo pra lá e pra cá, e pra lá e pra cá, jogando pra lá e pra cá. Eu tinha que, de vez em quando, mexer na realidade na minha frente pra ver se eu conseguia reorganizar a minha mente. É, portal é muito legal. Você tem duas armas, cada uma faz um portal e um portal sai no outro. É um puzzle game, você tem que cumprir... Ele é feito na engine do Half-Life 2, né? É, algum Half-Life da vida. Ele é originalmente da Orange Box, que vem com... Half-Life 2. É, Half-Life 2, isso. E simplesmente, você tem dois portais e, na maioria das vezes, é chegue do ponto A ao ponto B. Só que... você tem que fazer um monte de malabarismo com o portal pra chegar no ponto B. É, na maioria das vezes, isso envolve carregar objetos daqui e ali. Tem um cubo amigo, que ele é ótimo. Enfrentar alguns tem chaveiro do cubo amigo. É, tem uma fase, na verdade, que você tem que usar o cubo pra várias coisas. Você coloca ele pra apertar botões enquanto você tem que apertar outro. Você usa ele pra se proteger de várias coisas. E no fim da fase é muito legal. Porque você tem que se livrar um cubo com um coraçãozinho. E você passa a fase inteira carregando ele. É, o coraçãozinho fica com marcas, inclusive de tiros, que você se protege com ele. E no fim da fase, simplesmente, a Gladys manda você se livrar do cubo. A Gladys é um computador que guia você o jogo inteiro e é o vilão também do negócio. Não, é GLaDOS, sim, sistema operacional. De onde eu tirei GLaDOS? Acho que Gladys é o computador daquelas espiãs, não sei o quê. Três espiãs demais. Isso. Será que o Portal se inspirou na Gladys? Espero que não. Eu também espero que não. É, GLaDOS, o Operational System Gladys. E no fim você tem que se livrar do cubo e tem uma fornalha. Você joga o cubo na fornalha e ela simpaticamente diz a você que ninguém tinha sido tão rápido pra se livrar do cubo amigo quanto você. É, e você praticamente... Porque você se sente um sem coração. É, porque você tá passando por testes, e outras pessoas já passaram por aqueles testes que você tá passando. E o cubo, realmente, ele ajuda, ele salva a sua vida em diversas ocasiões. Então, realmente, você é um sem coração se livrando do cubo, mas enfim. Aí, no final, a Gladys começa a pirar, e é muito engraçado as coisas que ela fala, e depois tem a musiquinha no final, que também é ótima. A melhor coisa do jogo é a música do final. Joguem só pra chegar no final e ouvir a música. É um jogo rápido, dá pra jogar zerar ele numa tarde. Plenamente. Claro, se você tiver um pouco de coordenação motora e perspectiva. Eu gerei uma tarde. Com minha ajuda. Sem a sua ajuda, eu zeraria em uma tarde mais 2 horas. Anyway. Colheita feliz não. É. Vamos lá, Borderlands. O jogo legal em CelShading. Eu gosto de CelShading. É, Borderlands, de acordo com o Darko, foi muito confundido com Fallout. A gente esqueceu de Fallout na lista. É, Fallout. Vamos falar dos dois logo então. É, o Borderlands. Não é que ele foi muito confundido com Fallout. É que os dois têm uma proposta parecida, que é juntar RPG e FPS. E saíram basicamente ali na mesma época. E tem certas coisas emblemáticas convergentes. Vault e Wasteland. E, sei lá, mundos destruídos. É, na verdade, no Fallout, você vive no, na Terra, teoricamente na Terra, depois de uma guerra nuclear. No Borderlands, você vai pra um planeta que é um lixão. Sim, e o jogo era pra ser realista, né? Não era pra ser cel-shading, era pra ser em gráficos normais. O Borderlands. O Borderlands. Só que aí, como tava pra sair o Fallout e os jogos tinham muita coisa em comum, eles acharam melhor mudar a identidade visual da parada. E aí botaram todo esse cel-shading, botaram todo esse aqui é mais canastrão. Ou seja, o jogo, ele tem uma cara canastrona muito boa e o gráfico dele é todo em desenho. Então, traçando os panoramas. No Fallout, você é um herói que tenta... você tá procurando, na verdade, fontes límpidas de água e uma forma de dar vida novamente ao mundo que tá destruído por guerras nucleares. O mundo é uma merda. E você é o cara bonzinho que vai salvar o mundo. No Borderlands, você simplesmente é um treasure hunter. Você tá procurando por tesouros, fama, mulher e etc. E simplesmente você vai pro mundo Pandora e procura... tesouros. Mas a coisa mais legal é a mulherzinha que fica aparecendo na tua frente. É, e no Borderlands você tem uma guia espiritual, poderíamos dizer assim. É uma mulher holográfica, não é nem holográfica, na verdade. Ela é intra-mind, sabe? Ela aparece dentro da sua mente. Você vira pro lado, ela tá ali, sabe? O legal é que ela é uma pessoa de verdade, né? Ela não é cel-shading. É, o jogo é todo em cel-shading, não, mas ela é uma pessoa de verdade. Você vê uma pessoa falando com você dentro de um jogo em cel-shading. Sabe, uma coisa meio perna longa. O live já está dormindo. Ela é de verdade? Ela é de verdade, você não reparou, não? Eu vi que ela era mais realista, mas eu não percebi que ela era uma mulher. Ela é de verdade mesmo, né? Cara, ela tem uma estática, um chiado, e ela é azul, mas ela é de verdade. Não, porque por ter estática e chiado azul, ela pode ser em CG e a gente acha que é de verdade, porque o CG é bom e ela tá toda manchada, né? Bom, você gostaria de fazer uma comparação com a Android 17 lá de Battlestar Galactica, que é o nome dela? O nome dela é Android 17? Não, Android 17 é DC. Android 17 ainda é um homem, não é? Android 18 que é uma mulher. Isso, 18. Não, eu tô traçando um paralelo, que é outra robô loura que me vem à mente, que é a do Battlestar, eu esqueci. E a mulher apareceu na cabeça do cara, só que ela aparece como uma mulher mesmo, em 3D, ele pode, enfim, comer ela e fazer outras coisas. Essa mulher do jogo, essa não dá pra comer ela, que é só a cara dela, e ela fica em pré. Olha, isso me parece uma coisa meio Emanuele, né? O fato de ser só a cara dela não te impede de comer ela. O que impede de comer ela é outra coisa. Agora não, Mike, por favor. E aí o que acontece? Porque fica aquela cara voando impressa na tua retina, e pra onde você olha, a bicha vai junto, deve dar uma aflição muito grande, né? Você fica eu saio daqui, entendeu? Rapidinho. A Tati tava comentando que, sei lá, você tá vendo televisão, quer fazer alguma coisa urgente, ela aparece na tua cara. Aí você tem que ficar, sei lá, barganhando com ela. Por favor, será que dá pra sumir rapidinho, só pra eu fechar isso aqui, pra eu desligar a TV, fechar esse livro, guardar, depois você aparece de novo. Mas é legal, tipo, é o encosto mais inconveniente que existe, mas é maneiro. Mas é o encosto gatinha, né? Ela tem olhos azuis lindos. Pelo menos, né? Mas se tivesse menos chiado, seria mais legal, você poderia apreciar mais. Moço, devolve, moço, devolve, moço. Então vamos aproveitar que o Live já acordou pra falar de Dragon Age, que ele também jogou. Dragon Age é um jogo, fala aí de Dragon Age, não sei qual que é. Dragon Age é um jogo que você joga, basicamente. Eu não consigo, definir ele de outra forma. Você tem um ícone dele no computador, aí você dá dois cliques. Aí você esquece da sua vida. Você vai criar seu personagem e vai esquecer da sua vida dentro dele. Aí abre, aí você escolhe uma raça, você escolhe um personagem, mas não, eu tô sendo injusto, o jogo é legal. Eu não consigo ver ele como se não fosse um jogo que você feito pra você esquecer da sua vida dentro dele. Só que de forma muito relaxante e inteligente, não é tipo Tibia. Não, é. Nós esquecemos sua vida que eu digo interpretando um outro personagem mesmo, sabe? Pra valer. Você ser outra pessoa mesmo, dentro dele. Na verdade, o Dragon Age, ele te inspira a mergulhar naquele universo, porque é um universo complexo, com as histórias daquele próprio universo, com a cronologia, a historiografia dos homens, dos elfos, dos anões. É um universo completo, riquíssimo e que tem informação... E um número infinito de possibilidades, né? Um número infinito de possibilidades. Sim, você pode escolher algumas opções, né? Até pra background do seu personagem. E dentro do jogo, você é forçado a seguir um background inicial, né? Pra você entender quem é o seu personagem, como ele chegou até ali. As histórias são muito boas, os personagens têm muita profundidade, são muito carismáticos. Menos o Duncan, né, Darko? Eu odeio o Duncan. Odeio o Duncan. O Duncan é o camarada que vai te tirar daqui. É o cara que vai te botar pra matar demônio em algum momento do jogo. Porque você tá muito feliz se divertindo com a historinha que você tem e de repente alguém te diz que o jogo tem que começar em algum momento. Não, esse aqui é um... Tem que fazer o que todo jogo faz. Esse aqui é um RPG, então você tem que lutar em algum momento. Você não pode ficar aí só conversando e fazendo sua novela mexicana. Só que eu sou um elfo negão, eu quero ficar aqui na minha vila fugindo da minha esposa. Que é o que eu tava fazendo, tava muito bem fazendo isso. E eu era uma nobre, maluca, que mandava matar as pessoas que eu não gostava e queria igualdade de todo mundo. Tipo, no background do Darko, ele era uma... Vamos contar cada um, conta aí do seu personagem. Não, deixa cada um contando do seu próprio personagem, fala. Eu queria falar, primeiramente, esse jogo achei legal porque... A única coisa que eu acho legal em jogo é customizar o personagem, por isso que eu sou meh pra maioria deles, porque não tem personagem. Então eu acho legal fazer nariz, né, fazer bochechinha, queixinho. Aí foi o Luan mesmo que me apresentou o Perfect World, não foi aqui na sua casa que eu vi? Que você pode customizar. Só que acontece, eu cheguei em casa, instalei, customizei e larguei o jogo, porque depois que você customiza... Você não curte seu personagem. Fica fazendo o que você faz todo MMORPG, né? Matar monstro. Hack and slash. Matar monstro, pilhar e destruir. Só que como esse jogo rola toda uma historinha e você representa o seu personagem, rola diálogo... Você só cria o seu personagem, você cria ele fisicamente no início e depois você vai criando a personalidade dele através das escolhas que você vai fazendo. O personagem que você criou aparece na história, aparece close dele. Então você vê, você curte o seu personagem, entendeu? Então o meu negão elfo tava lá na galera, tava falando... Tava Mas não é só construir, não é só pra você ter o apelo... visual daquele personagem. Você constrói, você tem toda a opção de diálogos e você monta a personalidade complexa do seu personagem. Você ainda tá construindo ele o tempo todo. Dependendo das falas que você escolhe pra ele, a história pode tomar todo um rumo completamente diferente, pode virar uma coisa... É legal. Inclusive o jogo tem cenas de sexo e cenas de sexo gay também. É, o Luan tinha me dito. A sua anã não é lésbica? Não, eu não consegui chegar, avançar o suficiente pra conseguir pegar alguém. Você me disse que ela seria pan. É, ela provavelmente seria oni sexual. Que isso, gato? O negócio é ser penta. Penta? Hã? Eu não vou entrar em detalhes. Não, explica agora. Não. Cinco o quê? Não, que já falou de sexo demais. Isso aqui não é o podcast da tia do Altas Horas, já viu? Aquela tia que chega e fica... Fulaninho tá perguntando se é legal enfiar um canudo. Olha, não é muito legal, né? Porque o canudo pode ter bactéria. Mas eu acho legal na hora do amor, na hora do prazer, você fazer aquilo que te dá mais prazer, te dá mais tranquilidade, você se descobrir, se achar... Você pode enfiar o canudo e soprar dentro, que dá beleza. É, basicamente é a mesma resposta que ela dá pra tudo. Eu descobri que se eu quiser, eu sou sexólogo. Porque a resposta padrão de sexólogo é essa. Falar, não é muito legal, mas vale tudo na hora. Mas se te der prazer... vale tudo. É, basicamente, eles sempre falam isso. Você não pode lá, eu queria fumar maconha pela minha, sabe? Não pode, porque maconha é legal. É porque pode pegar fogo. É. Mas um cigarro, se te dá prazer, se é uma coisa que tá te... Ah, do que você tava falando mesmo? Você mandou eu contar a história. Ah, é, conta aí o teu elfo negão. Eu sou um elfo negão. Da cidade. A única reclamação que eu tenho, eu queria dreads até a bunda. O jogo não te dá a opção de ter dreads até a bunda. Mas tem dreads, o que é uma coisa legal. Então eu sou um elfo negão com um dread oxigenado. Oxigenado, sim. Amarrado atrás, olhos cor de mel, porque eu acho sexy. Negão tem que ter o olho da mesma cor que a pele. Já viu? Lá, não. Seu negão tem pele cor de mel? Tem, né? É uma pele adocicada. Adocicada? Nossa. Pra você ver como a relação afetiva dele com o personagem foi construída com uma base sólida, tá vendo? O meu personagem, ele é muito help. Ele é uma pessoa estrogonoficamente inoxidável. E aí o que acontece? Tem a boca do Homer Simpson? Não é ter a boca do Homer Simpson. O problema é que eu fiz o lábio dele superior ser um pouco projetado pra frente porque é sexy. Eu tenho que contar, inclusive, o seguinte. O personagem dele me lembra muito o Diego. O D-chan, né? O D-chan. Nada a ver. Live em Joe, o D-chan tem lábios sexy? Foi um ato falho da minha mente, isso? Que nem o... falando do Leon. Talvez. Foi em off quando você falou. Foi em off. Ah, tá. Ninguém sabe. Droga. Que a gente tava falando de sexo e aí o Darko falou... Não, eu tava falando do meu filho com o Luan. É, a gente tava comentando que um filho do Luan com o Darko ia ser o ser humano mais chato do universo. Eu achei que seria o Monk. E aí, quando ele foi falar, eu e o Luan, ele falou Leon. Que é um colega nosso que a gente agora sabe que o Darko tem uma certa tara interna. Tá, ele nutre desejos escusos. O que acontece? Depois que você monta o teu personagem, você escolhe o básico do background dele. Escolhe a raça, escolhe a profissão e escolhe algumas opções de background que ele pode ter. Por exemplo, o elfo dele, seu elfo é de qual classe? Ele é da cidade. Mas ele é de qual classe dele? Ele é um guerreiro. Ele era um elfo guerreiro, ele tinha a opção de ser um elfo da cidade ou um elfo do mato. Elfo da floresta. E ele escolheu ser um elfo da cidade. Porque, mas outra coisa diferente também do que o Live New pensava dos elfos altivos, blá blá blá blá blá blá blá. No mundo de Dragon Age, os elfos, na verdade, eles eram escravizados pelos humanos. Então você tem os elfos da periferia das cidades humanas, que são os fudidos mesmo, que são serviçais. E você tem... Elfo do gueto, tá ligado? Elfo parceiro, assim. Tamo junto. E você tem os elfos arrediços, são os elfos da floresta, que eles são hostis com os humanos. Sim, e... O meu elfo negão... Normalmente, o sexo, a classe, a raça e o background que você escolhe influenciam na história inicial, que depois vai se juntar sempre no maldito matador de demônio. Porque... E daí em diante você pode fazer o personagem que você quiser, você pode fazer o que você quiser. Porque, na verdade, uma personagem foi jogada numa cama, eu começo uma história acordando, aí chega uma mocinha lá e fala alguma coisa, e a partir dessa primeira resposta, eu vou provocar uma resposta específica dela, e depois a minha resposta vai provocar outra resposta específica, e a história vai seguindo um rumo que vai ser diferente, dependendo escolhido de cada... por você. Sim, só que essas histórias iniciais, elas sempre se juntam no momento que você sai pra matar demônio como... Duncan. Um Duncan. Aí depois rola uma paradinha momento, e você deixa dessa história de chata de matar demônio e aí você pode fazer o que você quiser. Eu já falei, é o mito do herói. O Duncan tá ali pra te levar ao mito do herói. Mito do herói, my ass. Olha, se vier... Quem disse que eu quero ser herói, antes de tudo? Olha só, se for conversar com o mito do herói aqui, eu levanto e vou embora. Então você, nada de mito do herói, você, nada de steampunk. Nada de termos que nem quem cunhou esses termos sabe o que eles significam, por favor. Obrigado. Continuemos. Tá, então a tua história é que você ia ter um casamento arranjado, você tava, não queria casar com a sua esposa. E aí o meu você pai... quer achar um negão e queria... O meu pai, que é branco, e aí eu descubro o seguinte, meu pai me diz que a minha mãe foi morta por humanos e ela me ensinou a guerrear. Ou seja, como ela é fodona e meu pai é branco, ela é negona também. Então olha que foda, a minha mãe é uma guerreira élfica negona, entendeu? Que foi morta por humanos, então eu tenho uma raiva muito grande de humano. E eu não quero casar, meu pai tá me explicando que eu preciso casar, as tradições, nós os elfinhos aqui da comunidade, do gueto, a gente tem que se unir, porque os humanos são mauzinhos, então a gente tem que casar entre nós, né? Então vai lá, papai, eu não quero casar, porque eu não acho justo, e não sei o que, e é isso. E ele tava mó curtindo esse clima novela mexicana e não queria sair disso, né? Só que agora ele sabe que já chegou o Duncan. A história me obrigou a conhecer a porra do Duncan. E aí eu tentei chamar o Duncan pra briga, né? Você é daqui humano, escroto, vem cá, vou cuspir na tua careca, não sei o quê. E o Duncan, não, eu não vou guerrear, não, porque não sei o que. Merda! Sabe aquele cara que você quer irritar, você precisa bater nele, o cara não se irrita? Eu passei pela mesma coisa, cara. Que ódio! Cara, eu podia botar minha gelba élfica pra fora e mijar nele. Não tinha essa opção, infelizmente. Inclusive, o jogo não é muito bom por causa disso, porque no meu background, eu não podia matar ninguém, no do Dark ele podia. Eu podia, porque é o seguinte, eu era uma nobre vadia from hell. era uma nobre anã, que era filha do rei, né? Era filha do rei. Com complexo de inferioridade. E basicamente a minha personagem partia do princípio. Ela era uma guerreira e ela partia do princípio de que todos são iguais. Não importa a sua raça, a sua classe. Pra você ver o nível de envolvimento emocional com os personagens, ele não tá falando do jogo especificamente, ele tá falando do background do personagem dele, da cabeça dele. Exatamente, isso não foi dito em momento nenhum no jogo, isso só eu que botei isso na minha cabeça e passei a agir dessa forma, segundo eu achava que o personagem pensava. Seguindo a pattern Vadia from Hell. Exatamente. Ela acha que todos são iguais, os elfos, os anões, rico, pobre, nobre ou não, não importa. Árvore, ovelha, homossexualismo. Eu tenho um problema em falar nobre em português, porque em inglês é com L. Eu fico com a impressão que eu tô falando errado. Você ia falar que nem essa boia noble? Pois é. Só que ela acha que todo mundo é igual nesse quesito. O que diferencia as pessoas é, eu gosto delas ou não. Se ela não gosta da pessoa, a pessoa deve sofrer até a morte. Se ela gosta da pessoa, ok, ela vai ser boazinha com a pessoa. Essa anã tem que morrer. Se meu elfo negão cruzar com a sua anã, ele vai matá-la. E aí a historinha dela é que ela tava sendo condecorada lá, porque mesmo que ela tinha matado uns demônios lá, né? Não, ela tava sendo apresentada como uma princesa, uma coisa tipo cerimônia de 15 anos. Não, não, ela tava sendo condecorada como guerreira. Tava sendo condecorada como guerreira. Ah, cara, não sei, a história era sua. É, e aí eu até fui lá pra um torneio, venci o torneio e tal. Como chamou? Meu elfo negão chama Umbidala. Não, o nome dela era normal, era Joan. Joan? Ah. Porque eu olhei pra ela e achei ela parecida com a Janadá. Porque ela é uma elfa gostosa, é uma não gostosa, sabe? Eu pegava. De novo esse tópico? E não. E aí, sei lá, o irmão dela é escroto e... Você não pode pegar um ser especial. Não é especial, ela é uma anã. Você pode levar ela pra fazer reabilitação na ACD. Eu tava conversando isso... Rapaz. Eu tava conversando isso com live desses dias, sabe? Se eu por acaso me apaixonar por uma doente mental, sabe? Eu sou algum monstro? Eu não tenho preconceito com relacionamentos interraciais ou intercredais. Se eu me apaixonar por uma mulher que não tem pernas, eu sou algum tipo de monstro? Não, mas você tem uma cara estranha. Eu não posso me apaixonar pela pessoa, apesar do fato dela não ter pernas? Mas a primeira coisa que você disse foi doente mental. Aí é meio complicado, você vai se apaixonar pelo corpo, então. Não, não que ela seja completamente doente. É, você vai aproveitar pra comer ela só porque ela não tem não, como reagir. Ela pode ser só caindo doente, não completamente. Se ela for cega, surda, muda e tetraplégica, você pegava? Eu não tô dizendo se eu pegava ou não, tô dizendo o que que me impede de me apaixonar por uma pessoa assim. Enfim. Eu te daria muitos motivos, mas não vamos elucidá-los aqui. A gente vai depois ter um goals off sobre o amor é livre. Pois é, exatamente, porque a gente já tem que tratar eles como iguais. Isso todo mundo já chega a esse consenso. Ok, temos que tratar como iguais. Como iguais, inclusive sexualmente? Pois é, nós podemos chegar até esse ponto? Até onde vai a hipocrisia? É legal você comer alguém com síndrome de Down? Enfim, voltemos pra Ana. Luan, você ficaria com alguém sem especial? Sem contar. Não, sério, se você se apaixonou por a mulher tem um certo nível de retardo mental, mas você se apaixonou por algum motivo, ela joga bem xadrez e é muito bonito. Você... Não, eu falei joga bem xadrez pra dizer assim, não, tá, não é só pelo corpo, entendeu? É joga de bem xadrez, é uma coisa mais intelectual também, dadadá. Você ficaria com ela? Com retardo mental, eu acho impossível. Você acha impossível? O que eu quero levantar é o seguinte, a minha anã, ela é uma dwarf, ela não é uma midget. Então ela não é uma anã como as anãs que a gente conhece do mundo real. Ela é uma raça anã. Mas ela é baixinha, tem uns membros, né? Sim, mas é a raça dela. Ela é uma dwarf. Ela não é uma mídia. Tem palavras diferentes no inglês pra anã que a gente conhece e pra anã de seus anéis. Não, mas ela passa tranquilamente por uma mulher baixinha. É, porque ela é bem proporcional. Ela não é bracinho curtinho, não. Cotoco. Mas tem um carão, né, cara? Enfim, não importa se é minha... Mas a culpa sua, você que fez aquele carão nela. Não. Ah, é, foi eu que fiz ela com carão. Acho que é por minha causa, né? Eu meio que tenho eu como referência de pessoa. Imagina o mundo povoado por ele, que horrível. A Joe é o seu eu feminino? Que bom que você não é o Maker, né? O mundo do Darko teria aquele cheat de Big Head, né? Que bom que o Darko não é Deus, né? Enfim, ela tinha um irmão escroto que... Se o Darko fosse a Haruhi, ele ia dormir no outro dia, todo mundo ia ser ele, assim, dando pela gente. Ela tinha um irmão escroto, e o irmão escroto queria ser o próximo rei. E aí tava cheio de planinho. Na verdade, ele era o cotado na sucessão real. Sim. E aí todos os meus irmãos são bandos de escroto. Tava todo mundo querendo me eliminar porque eu podia ser a rainha. E eu pensei, ok, nunca tinha pensado nesse negócio de ser rainha, mas ser rainha deve ser legal, porque aí eu posso mandar todo mundo ser igual, né? Isso não vai ser diferente. Eu vou separar a cidade assim. Pra lá fica os que eu não gosto e pra cá fica os que eu gosto. Aí eu jogo uma bomba nos que eu não gosto. Enfim. Só que aí tinha um Duncan lá e no final das contas eu acabei matando meu irmão e o pessoal do reino me expurgou porque eu matei meu irmão. E eu matei com gosto, porque ele é um escroto do caralho, odeio aquele cara. Aí depois ele descobriu que na verdade era tudo intriga do outro irmão, que o irmão que ela matou provavelmente não era tão mal assim, e o outro era escroto. Enfim, mataria os dois. E meu pai, se ele também se opôsse ao. Por você, você mataria até o Duncan, né? Foda-se. Não, o Duncan eu mataria. O Duncan eu mataria, seria o primeiro, só que não tem como fazer isso. Não tem como matar ele. Se tivesse, ele já estaria morto no primeiro momento que eu encontrei com ele. Só eu gosto de pessoas. Olha, eu mato de pá, minha cabeça. Morreu. Só eu gosto de personagens sóbrios, sérios e compenetrados que tem senso de justiça. Só você, cara. Aquele rei que a gente encontrou é muito mais legal do que o Duncan. Se fosse ele, eu ia com ele, beleza. Vamos matar o demônio. A personagem do Darko queria dar porque queria pro um reizinho lá que apareceu, né? Pro reizinho, inclusive, eu ainda tô pensando nessa possibilidade. Cadê a opção da foda? Cadê a opção da foda? Porque ele era um rei muito legal. Ele era um rei todo canastrão e todo de zoeira. Ah, não tá nem preocupado com nada. Mó legal ele. E aí eu fui expulso do meu reino e matei uns bichinhos lá e acabei encontrando com o fudido do Duncan. E ele falou: ah, você está fudido, vem comigo. E aí a gente foi. E o seu personagem, Lu? O personagem mais sem graça. Fala rápido, ninguém quer saber. Ele é um guerreiro normal? Não, não, o personagem... O Luan é o Duncan. Duncan real life, né? Beleza. Eu vou fazer aqueles videozinhos do YouTube, eu vou me vestir de Duncan e vou recrutar as pessoas pra matar demônios. Cara, mas... Não, mas então, o meu personagem é um rogue anão, na verdade, não o fiz nos padrões do herói. E ele tinha uma irmã puta e uma mãe drogada, aliás, bêbada. É Christiane F, praticamente. Quem é isso? Christiane F. Drogada, prostituída, ferrada, pilhada e anã. Anyway. E ele trabalha pra um camarada que queria se elevar à casta dos nobres, porque na história dos anões existem os anões nobres e existem os anões fudidos ralé mesmo, que também são serviçais ferrados. Inclusive a minha anã andou matar o nobre. E a minha anã andar pro guarda-costas dele. É, não, as opções de diálogo da anã do Darko tinham várias do tipo: pessoa, diga pra essa pessoa que eu não falo com ela, sabe? Totalmente estúpida e vadia from hell. Mas anyway, o meu personagem... Peraí, o que ela ia falar? É biologicamente impossível o cara, um humano, comer... Não, é anã, todo mundo anão. Meu guardião era guardião anão. Se você quiser dar pro humano, depois você não pode. Acho que rola, hein? Eles são uma pessoa baixinha, sabe? Os anões de Dragon Age são pessoas baixinhas. É que eu não vi muita comparação. Baixinhas e um pouquinho roliças, nem são muito gordas, um pouquinho roliças. Aquele rapazinho daquele vídeo que a gente viu muito mais roliço. Como é que é a música? Te sonhelinho mais bonito! Te sonhelinho mais bonito! Isso que vocês não estão vendo na live de gesticular como moleque. Cara, eu sou reggaeton na vida. Tá, e aí? Teu personagem tem a Christiane F? Fez o quê? Anyway, ele trabalha pra um camarada lá que queria ascensão à casta nobre. Como isso? A irmã dele tinha que ficar com algum nobre, tinha que dar pra algum nobre. E aí a mulher reclamaria depois o fudido como tio dela, e o tio também seria nobre por... Cara, e fala que a minha história é novelesca, a sua é um drama, gente. Mas sabe o que eu tô pensando? O personagem do Luan é o Kion. Por que você tá percebendo que ele não tá falando do personagem? O personagem não tem uma personalidade muito bem formada, sabe? Ele é neutro, ele tá ali só pela história, ele vai passando, é o Kion. Duncan. Anyway, e o personagem, ele acaba participando de um torneio, ele tinha que sabotar um torneio pra esse torneio... É um torneio, inclusive, que a minha anã lutou. Exatamente, só que são timelines diferentes, universos paralelos. Ele tinha que sabotar o torneio... Vamos começar a falar de multiverso aqui não, né? Não, isso vai ficar pra outro Ghost of. Vai ter, como é que é o nome do jogo mesmo, Dragon? Dragon Age. Vai ter crise do Dragon Age pra poder organizar os universos, não? Ele tinha que sabotar o torneio pra que esse camarada, pra que ele trabalhava, ganhasse dinheiro. Só que quando ele tenta sabotar o torneio, ele se vê envolvido numa intriga desgraçada e ele participa do torneio e ganha, e por isso ele é expurgado, porque ele era um fudido que participou de um torneio de nobres. Aí ele vai embora matar demônio junto com o Duncan. Encontra o Duncan, obviamente. Mas qual é a personalidade do teu personagem? Você não pensou nisso? Ele quer se dar bem em cima dos outros. Ele quer se dar bem em cima dos outros? Faz sentido porque ele tem um trauma, porque ele chama a mãe escrota, a irmã escrota. Ele é um anão rogue, então ele rouba todo mundo que ele encontra, ele realmente rouba. Que criativo você. E ele é... Ele é um produto de uma família disfuncional. Dá pra fazer uma análise psicológica disso. Exatamente. E ele é truculento com todo mundo, menos com as mulheres, porque ele quer pegar todas. É assim, dá pra perceber que é um personagem assim, muito profundo. Todas anãzinhas, ou ele não tem preconceito? Ele não tem preconceito. Mas as mulheres têm. Não tem. Pelo menos a última que ele comeu não tinha. E qual é o nome dele? Durin? Balin? Melquias. Durin? Melquias. Esse nome já não? Ah, me deu na telha, eu gostei e botei. Daí. Fallen, filho de Fallen. Criador de Galen. Neto de Tralen. E o Melquias. Anyway, você tem várias opções que variam. Filho de Malaquias. Irmão do Esquias. Você tem várias opções e seu background varia de acordo com seu sexo, com sua classe, com o seu background. E depois disso, depois dessa novelinha mexicana que é o início, o jogo te bota num universo totalmente não linear, onde você pode fazer o que você quiser, da forma como você quiser. E você mata os outros, você pode matar todo mundo no mundo de verdade, sabe? O jogo é... Eu quero muito chegar nessa parte, só que eu acho que só vai acontecer depois que o Duncan morre, né? Porque eu sei que ele morre e eu não mato ele, infelizmente. E tipo assim, tem uma discussão de um... Você chega numa cidade fodida, tem uma discussão de um mercador que quer vender tudo caro com uma freira. Você pode escolher ajudar a freira, você pode escolher ajudar o mercador. Eu fiz isso no início logo, né? Quando falei do anão lá. Não, mas tipo assim, mas nesse caso, o que você fez, você não poderia ter feito depois. Você pode matar a freira ou você pode matar o mercador. Ah, sim, entendi. Na verdade, no seu caso, você poderia matar qualquer um dos dois também. Você poderia mandar matar. Mandar matar. Porque, assim, logo que eu saí do castelo pras ruas, eu encontrei dois anões discutindo. Um era o nobre. Ah, e você sempre... Eu continuo falando nobre, achando que tá falando errado. Você sempre tem a opção também de sair fora. Não tô nem aí com isso. Sim, um era o nobre e o outro era um escola. Um cara que tinha escrito um livro. E o nobre tava brigando com um cara porque no livro dele ele falava mal da dinastia do nobre. Aí eu cheguei e perguntei o que tava acontecendo, tal, o cara explicou tudo, eu falei, ó, meu filho, pro nobre, sinto muito. Ele tá só tá contando a verdade. Liberdade de imprensa! Liberdade de imprensa, eu fui com a cara dele, eu não fui com a sua cara. Então, assim, se você me permite, vai se fuder. Aí ele saiu. Não foi se você me permite, vai se fuder. Ele simplesmente ignorou o que o cara tava falando e se dirigiu diretamente ao escola. É, eu fiz isso. Realmente, tinha esquecido disso. Aí o cara foi embora resmungando e ela, tipo, virou pro Lacai e perguntou, passou alguma mosca por aqui? Aí a gente não pode esquecer que a sua nossa cediu o funcionário dela. Exatamente. Aí o Lacai perguntou, ah, você quer que eu faça alguma coisa, milady? Aí eu falei, ah, vai lá, dá cabo desse cara, mata ele. Aí ele perguntou, você quer em público ou... Em público ou escondidinho? Ou escondidinho, é em público. Aí ele some por um minuto e volta, ó, já mandei matar já. Não vai durar mais do que algumas horas. Serviço terceirizado, como frisou o Live Angel. E aí, o sexto é Dragon Age, a gente já tá uns 20 minutos falando de Dragon Age, porque o jogo é realmente muito legal, é muito cheio de possibilidades. E você tem uma Wikipedia in-game gigante, enorme, com background, história dos Zelda. Você tem os codex, né? Os codex, Sempre que você chega em algum lugar, você aprende as coisas que o personagem já sabe e você não. Tipo, você aprende a história da cidade dos anões. Detalhes da política da cidade. Das castas, das divisão de casta dos anões, da cidade. Ó, a minha história foi salva agora, foi parada num cliffhanger, muito emocionante. Então, eu tava... Infelizmente, eu tive que casar. A minha noiva é muito bonita, porque ela é branquela. Na verdade, você não casou ainda. Quando você ia casar, chegou o humanozinho escroto, roubou sua mulher pra comer. Porque antes eu já tinha implicado com ele, que eu odeio humanos. Humanos mataram minha mãe, daí eu tava lá na cerimônia, fazer o quê, né? E falei pro meu primo lá pra gente poder fugir, só que ele não quis. Aí sequestraram as nossas esposas, nossas noivas. Então eu tava indo salvá-las. Pra você ver como os elfos são do gueto mesmo, todos eles se chamam de primo. E aí, cousin? É como se fosse mano, entendeu? Aí, mano. Não, em São Paulo o pessoal fala, e aí, parente? Parente? Nunca vi isso, não. Sério? Onde em São Paulo? Jura que são isso? Sim. A turma do gueto de São Paulo fala parente. Pode perguntar pros ouvintes paulistas. Aí, alguém aí fala parente? E aí, parente? Manda uma mensagem de voz falando, e aí, parente do Jackass? Luan, você sonhou com isso não, velho? Enfim, o meu parou quando todo mundo do amiguinho do Duncan tava querendo me contar sobre os demônios, eu não tô nem um pouco afim de aprender, então tô esperando passar essa fase chata pra poder brincar de novo. É, só que ele tá esperando que o negócio aconteça por osmose, né? Vai passar. Eu tô totalmente random, sabe? Tô nem prestando atenção. Ah, os demônios, eles vieram fugindo, eles eram de não sei onde. Fala com a minha mão, né? De Outer Worlds, os orcs vieram primeiro. Fugindo deles, bebiam o sangue deles, não tô nem isso. É isso, bro. Anyway, whatever. Alcohol. What? Alcohol. Alcohol. Alcohol. Oh, it's crawling up my spine. Bem, chega de Dragon Age. Vamos falar de... Já que eu falei dos orcs fugindo dos demônios, vamos falar do jogo preferido do Luan. O jogo que ele gasta todo o tempo livre que ele tem. Ele fala que não, eu trabalho e eu estudo. E meu meme é bullshit, ele tá jogando WoW o tempo todo. É, aham, tá, é isso aí. Mentira, ele gosta mais de Tibia. Ô Luan. Seu herege. Ô Luan, o que tem de bom no WoW? Cara, você começou a jogar o WoW. Eu gostei do WoW pelos motivos errados, como sempre. Eu quero saber pra você o que tem de bom no WoW. motivos errados, pelo menos você se entende como errado da humanidade, né? Então tá bom. Na verdade, eu sou certo, só que todo mundo me interpreta como errado porque todo mundo tá errado. Simples assim. Whatever. O WoW, tecnicamente, porque o que me deslumbra nos jogos são aspectos técnicos. O WoW é bem equilibrado, a jogabilidade... Ah, eu não sei porque que eu te fiz essa pergunta. Não interessa. O WoW é realmente o melhor jogo que eu já joguei em relação até a balanceamento de personagens, habilidades e etc. E fora que tem história, tem profundidade, e você, muitas vezes, por mais que você ache que não, eu me perco lendo história de WoW. É muito bom, tem mitologia, tem todo um universo WoW. Pois é, essa é a graça do WoW, que eu comecei a jogar WoW recentemente. Coisa que eu tava evitando, porque eu sabia que quando eu começasse, eu ia ficar toda hora no alt tab, jogo, Wikipedia, não ia fazer mais nada. Mas é exatamente o que eu tô fazendo. Só que como seu computador não oferece suporte para alt tab e Wikipedia... Não, ele oferece, eu tenho feito isso. É, tô lá na WoW Wiki direto e... Só que eu tô fazendo o contrário do Luan, sabe? Não tô já não é dono nenhum que abre o mapa todo, eu tô brincando de rastrear o mapa mesmo, ver qual raça tá onde, quem tá brigando com quem, o que que aconteceu com quem depois de Warcraft 3. Aí quando eu esqueço de alguma coisa que aconteceu, eu vou lá na Wiki, pesquiso, e é bem mais divertido assim. É, e ele não sobe nenhum level e não consegue continuar a história. Pois também. É, eu tô uma semana no level 25, mas porque eu tô lá explorando as áreas low level dos Undead, que eu não conhecia. Blá, blá, blá. Né? E tem, inclusive, tem uma vilinha de trolls muito legal ali em Ghostlands, embaixo de Silvermoon, que tem uma estância ali. Que tem tipo uma Machu Picchu que tem uma estância dentro. Cara, os trolls, eles são meio que os incas do jogo, só que eles estão um pouco mais espalhados pelo mundo do que no nosso mundo real, né? É que eles têm macumba também, porque tem uma quest lá que é pra você pegar as trolls Juju, que é como os americanos chamam macumba. Mas aí, nesse caso, a gente poderia falar que eles seriam todas as comunidades tribais um pouco mais evoluídas, né? É uma mistura deles todos um pouco mais evoluída, realmente. E eu fiz uma analogia esses dias em alguma conversa que eu tava tendo no WoW, que os goblins, eles são os judeus do WoW. Você tava falando comigo. Dos judeus do WoW? Os judeus do WoW, são os goblins. Porque, desculpem, judeus. Mas, anyway, os goblins, eles estão em todo o mundo, tem cidades em todo o mundo, tanto do lado da Aliança quanto do lado da Horda, e eles captam recursos. Peraí, você quer dizer desculpe judeus ou desculpe goblins? É, desculpem goblins, droga. Anyway. Mas aí, de qualquer forma, acho até que eles estão tentando agora tirar essa imagem de judeu dos goblins. E eles vão passar pra Horda na próxima grande atualização. Mas, anyway, eles captam recursos de todo mundo e ninguém sabe pra onde vai. Porque eles estão lá na vilinha deles e eles têm livre acesso tanto na Horda quanto na Aliança. E eles provavelmente estão movendo a política do mundo sem a gente saber. Eles são a única raça que vende pros Blood Elves, sabe? Os Blood Elves sobrevivem de comércio com os Goblins. Porque todas as outras raças não gostam de fazer comércio com os Blood Elves. Isso eu não sabia. Porque os Blood Elves, eles são todos desconfiados com todo mundo, sabe? Eles são uma raça bem à parte mesmo. Mesmo fazendo parte da Horda, até dentro da Horda eles são bem separados. Da mesma forma, eles só têm uma aliança forte com os Undead pra lutar contra o Scourge, que tá ali focando puteiro ali naquela área. É, que é perto, as cidades deles é uma perto da outra. Mas, de qualquer forma, os goblins são os judeus. Além, aí eu fiz uma listinha aqui de outros jogos que o Luan joga. Tipo Mood, que a gente já falou várias vezes, né? Você já explicou no JCast que diabos é Mood? Ah, com certeza já expliquei. Só não sei se foi pro ar. Não sei, Mood é aquele jogo que fica passando um monte de letrinha e... Multi-User Dungeon, RPG, pra quem gosta de RPG e pra... Não, peraí, calma, não. Não, do que você tá falando, Luan? Do que você tá falando? Mood é pra pessoas que nasceram nos anos 80. Que nasceram nos anos 70, que eram adolescentes nos anos 80. E aí eles não tinham jogos de verdade e ficavam jogando aquele negócio. O Mood é de 94, eu acho. O Mood em si, mas a ideia da parada surgiu nos anos 80. É a engine da parada surgiu nos anos 80. Anyway, Mood... Junto com aqueles joguinhos que o labirinto era formado de letras, sabe? Você tinha as paredes, você monte de ser. Joguinhos em assi? É. Anyway, é RPG em texto. Você lê o que tá acontecendo. Você lê a descrição dos cenários. Você interage com o mundo através de comandos. Kill pessoa. É get tal coisa. E você pode interagir também. Sabe esse RPGzinho que as pessoas jogam até via Orkut, via MSN? O Live já está tendo espasmos enquanto dorme. Então, esses joguinhos que você... De vez em quando alguém interage, alguém faz alguma ação entre... Entre Shift asterisco. 8? faz alguma ação entre asteriscos, sabe? Você pode interagir. Na verdade, a gente teve até um projeto pra adaptar um Mood pra um RPG de interpretação. Lembra, Darko? É, que a ideia era fazer uma mistureba de tudo que existe na face da Terra. E fazer vários mundos, uma coisa meio Tsubasa com todas as obras de ficção do mundo. É, o interessante do Mood, nesse caso, a gente tentou até adaptar. É um jogo de RPG baseado em D&D, mas que a gente tentou adaptar porque você sabe essas coisas de RPG, que tem, até tem pessoas que entram em canal de anime pra jogar RPG. Nesse caso, você tem um personagem de verdade, sabe? Você sai e entra naquele personagem. Aquele personagem seu tem... Você tem como setar uma história pra ele, que as pessoas podem ter acesso a essa história. Você é, tem como... Eu cheguei a criar a cidade de Pallet e umas duas rotas. Você tem como equipar esse seu personagem. Você pode colocar... Se você quiser vestir um boné vermelho e uma luva azul, você vai vestir um boné vermelho e uma luva azul e as pessoas que olharem pra você vão ver que você tá usando um boné vermelho e uma as luva pessoas azul. Vão ler e vão imaginar. Deixa isso bem claro. Mas as pessoas vão ler. Fulaninho está usando um boné vermelho e uma luva azul. Mas elas só leem isso se elas quiserem. É, você não tem aquele jorro de informações que você não queira na sua tela, óbvio. Mas de qualquer forma, quando alguém vai jogar um RPG desse, até RPG de Mirk, que o pessoal jogava de Dragon Ball, de luta, poderia ser transferido facilmente pro Mood e seria muito legal. Esse RPG Dragon Ball também é anos 90 total, esse RPG de Mirk. Pra caramba. Anos 90 e início de 2000, o pessoal ainda jogava. Jogava muito no Mirk e um de Mega Man. RPG de Mega Man. Mas então, você poderia ter isso realmente ambientado, ao invés de você colocar fulano de tal está usando não sei o que assim assado. Você realmente teria, a pessoa olharia pra você e veria o que você tá usando. Só que outra coisa, você teria também um caráter de exploração, porque você consegue andar dentro do mundo. Você poderia chegar até um poço, entrar nele e ir pro mundo do Inuyasha, sabe? Você poderia atravessar uma cachoeira e tá no mundo de CDZ. Não, a ideia era essa, fosse uma coisa meio Tsubasa, assim, passando pelos mundos de várias obras diferentes de ficção. É, você pode pedir pra Yuko te mandar pra, sei lá, a Terra do Nunca. É, vamos falar da F1 Race, do F5 pra corrida. O Léo já estava dormindo novamente, mas eu acordei pra falar sobre o jogo de corrida que o Luan joga, que é muito emocionante. Ah, eu tava reunido com os amigos dele aqui falando altas táticas de carro, de corrida, de motor, cadê meu carro, e eles estavam, cadê meu carro, e olhando também, é, realmente, cadê o carro, né, que eu tô vendo um monte de texto, cadê o carro, né, cadê o gráfico, cadê o vroom, né, não tem, você especifica o seu carro, você monta ele, e fica dando F5, que por escrito, a máquina te diz onde é que ele tá, e os caras estavam com uma adrenalina em volta do computador impressionante. E eu vi que eu me achava uma pessoa imaginativa, mas existem pessoas com mais imaginação que eu. Acho muito engraçado que essas pessoas chegam a cometer o traje de falar que nós somos estranhos, né? É impressionante. É por isso que eu falei, eu pedi licença pro Luan, falei, Luan, a gente vai ter... Você vê como normal essa é uma loucura socialmente aceita. Mas peraí, eu já tô aceitando que eu não sou normal. Eu já tô aceitando isso. Não, você não vai tirar isso de mim, tá bom? Porque eu vou me sentir normal às suas custas. Ok, Luan? Eu vou me sentir normal às suas custas. Mas peraí, se eu tô admitindo que eu não sou normal, você deveria se sentir mais normal ainda. Não, mas você não pode admitir isso. Você tem que manter um certo nível pra ficar legal. A ideia é que você seja normal e você faça essas coisas bizarras, porque a gente pensa, olha, pessoas normais também fazem coisas bizarras. Então nós não somos assim tão bizarros. Entendeu? Você não pode sair admitindo assim, que você vai ser um de nós. Discussões filosóficas epistemológicas no JCast, né? Pois é, se você virar um de nós, você perde a sua função na nossa vida. Filosóficas epistemológicas e romanas. Explica como é que funciona esse troço, F1 Race. Cara, F1 Race é um simulador. É um simulador. Você chama aquilo de simulador de quê? E o meu Orkut é um simulador de vida social. O Tenga é um simulador, né, de sexo. Tá, mas essas coisas eu tenho de verdade, sabe? Vida social, eu tenho alguma de verdade. Só sexo. Corrida de Fórmula 1 que não, né? Isso nem que eu quisesse eu poderia ter corrida. Ô, Luan, de verdade. Quem? Quem você tá querendo enganar? Eu sei da sua vida íntima. Pare de pagar de gostosão. Você sabe da minha vida íntima? É, pessoa, Alquilio. Coloca nesse pesquisador de log aqui, sexo virtual. Vou procurar. Não, coloca assim, agora mostra o peitinho, põe assim. Porque, gente, o Luane... Caras tá, internas. O Luane tá comendo então 7. Então põe assim, a seguinte frase, você primeiro. O Luan tá com o Windows 7 e a gente descobriu que ele é péssimo pra pessoas como nós. Porque como o Windows... nós, vocês, né? Porque o Windows... Ah, já voltou a querer ser normal, ó. Pois é. Com o Windows... Normal, você pode sempre dar um Ctrl F lá, buscar, só que demora pra caramba, a pessoa perde a paciência e fecha. No server não, você abre no menu inicial, já tem lá, e ele te dá a parada em tempo real. Então se a pessoa quiser destruir a sua vida, ela só precisa digitar 5 letras naquele campinho. Ela coloca sexo e tudo que tiver envolvendo isso no seu computador, inclusive conversa de MSN, vai aparecer. Cara, ela escreve zoofilia, acabou. Zoofilia não tem 5 letras, Darko. Por quê? Quando ela escrever zoof, já vai ter reconhecido. Já apareceu e acabou. Não pode existir um zoofólogo? Não pode ter uma doença que a pessoa seja zoofílica? Zoofílica, essa daí é uma possibilidade. É quântico demais isso pra mim. Eu não sei porquê a gente botou tibia e colheita feliz na nicha. Não, mas peraí, e o Mood? Eu não ia falar de Mood. Mas não tem que falar da corrida, como é que é a corrida? Você quer mesmo saber? O público quer, os Luanes. Você tem certeza? É. Vai, explica. É simplesmente um simulador de corrida. Você tem uma equipe, você gerencia a sua equipe, você faz ajustes do seu carro. Você tem as condições da pista, você faz ajustes, você monta uma estratégia de número de paradas. É tipo aquele jogo, qual era o nome? LFoot, não era? É. Você tipo jogava, você administrava o time, aí o pessoal ia jogar, você pulava e te contava como é que foi o jogo, porque você não via. Só que o LFoot é bastante randômico. O F1 Race não é randômico, realmente tem estratégia e o fruto do que você fez, realmente você vai ter no jogo. Então é uma simulação, você faz aquilo e compete contra outras pessoas de verdade. Pra não dizer que eu sou santo nessa história, eu joguei um tempinho, que pra mim é muito grande, foi uns 2 dias. Matéria de Pokémon Crater, que também é assim, ó. Eu já pensei em jogar, eu joguei, foi aquele Popomundo. Popomundo era legal. Você joga Popomundo? Que não, eu joguei uma semana de Popomundo. Neste momento, o Luan se sente mais normal. Bem mais, não, cara, eu tenho umas amigas que são viciadonas, que se elas ouvirem isso, elas vão ficar putas. A ideia de Popomundo é muito legal, o problema é que é um jogo que você tem que passar anos jogando pra você conseguir fazer alguma coisa. Vocês jogavam Rabu também, não, né? Rabu? Rabo até? É, essa merda aí. Ah, o Fortean. Rabo o Fortean. É legal pra zoar os outros que jogam. Ah, você hoje tá entrando no rabo. O Fortean fez um raid no rabo até, né? Sabe, o sujeito entra no rabo e fala, get alive. Por que você mesmo não get alive? Ah, mas jogar rabo é tipo jogar Second Life, né? Um troço que ninguém faz, de verdade. Faz. Não, mas... Ué, o live de um jogo Orkut. Não, eu joguei um pouquinho dos joguinhos do Facebook. Porque a minha colega, que também é a fã do Popomundo, me recomendou. O problema do Popomundo é... O problema na maioria desses jogos... Mas não se chama mais Popomundo, claro que legal. Mudou de nome? O legal do Popomundo é que acontecem umas coisas na história que, ouvindo elas contando, são engraçadinhas. Por exemplo, uma época aí, eu não sei se já voltou ao normal, mas uma época aí tinha virado Pop Mundo. Tinham tirado o O. E aí surgiu uma notícia lá de que o O tinha caído em algum lugar e tinha destruído não sei o quê. Ele é cheio dessas piadinhas. Dentro do jogo ele é cheio dessas piadinhas. Mas, tipo, o jogo é interessante, o conceito do jogo é interessantíssimo. O problema da maioria desses jogos de HTML é que você tem que passar eras jogando pra você conseguir fazer alguma coisa legal. Tem que ficar eras ensaiando com banda, comprando instrumento, fazendo social na rua, pra você conseguir fazer alguma coisa de minimamente interessante. Mas aí o povo reclama que eu jogo Mood e joga um Endless Game de Flash. Pois é, eu não jogo. Não, tô falando até de colheita feliz. Tipo, é um Endless Game em Flash. Por que vocês estão falando de mim? Eu tenho que falar o seguinte, olha, eu nunca joguei... Como é que é? Fazenda Feliz? Farmville é o original. É, Fazenda Feliz, ué. Olha só, Clube Pinguim era legal. Clube Pinguim era maneiro. Ah, sabia que... Cara, o único jogo de pinguim, o único jogo em Flash que eu joguei por mais de 10 minutos foi um que você batia num pinguim pra ele sair voando. Recentemente... eu jogava aquele de Maria... caramba, é de um anime. Não lembro qual anime que é. Mas é que você vê com uma bicicletinha e aí você bate no cara e o cara vai voando, você tem que ir quicando. Esqueci o nome, senão esse jogo era muito bom, caralho. Cara, você viu, tem um Sin Dates em Flash também. Muito podre. Tem, eu joguei uns. Eu já perdi a paciência também. Eu imagino que você tenha jogado muitos, não, né? Um ou dois, eu perdi a paciência também porque demorava muito pra fazer alguma coisa interessante. Eu imagino dar. E o texto era péssimo no meio do caminho. O Clube Pinguim foi feito uma pesquisa recentemente. Crianças de 8 a 12 anos, o Clube Pinguim é a palavra mais procurada junto com sexo. Pô, você vê como é legal. Peraí. Entre as crianças? Entre as crianças de 8 a 12 anos. Sexo, coisa desse tipo, sabe? Tem mais que... Sexo, Naruto e Clube Pinguim. Mais ou menos. E Roberta Close antes e depois. Não, isso é a gente. Ah, tá. A gente e eles. Pera aí, você também. Você tava aqui. Eu estava meramente presente. Foi no você seu... avisou que no log do Google tinha lá antes e depois. Foi no seu computador. Se eu procurar aqui agora Roberta Close... No teu... Ah, não apareceu. Most Depressing Songs de quem? Eu procurei pro Roberta. Get Up Kids, The Most Depressing Song. Pra provar que o Luan é emo. O Luan é emo. Agora eu pergunto por que eu procurei pro Roberta e me apareceu isso. Olha, apareceu. The Get Up Kids, The Most Depressing Song, Metallica, The Day That Never Comes. Ou seja, Luan é emo. Luan é emo. Metallica é super emo. Robert provavelmente tá entre os compositores nas informações da música. Luan é emo, cara. Essa música é emo, com certeza. Pelo nome da banda e pelo nome da música. Get Up Kids. Get Up Kids, é emo. Ha ha ha ha. Põe NX0. Não, põe My Chemical Romance aí, vai. Peraí. Vamos provar não que não eu vai lógico. Não vai ter, não vai ter, não vai ter. Oasis, Stop Crying Your Heart Out. De Lovecraft. Introdução à lógica. E Busta Rhymes. Tá, voltemos pra Colheita Feliz. Qual era a Colheita Feliz? Nunca joguei isso. Colheita Feliz você é jogou? Endless, né? Você jogou? Não, eu vi a Glass jogando e me irritou. Eu não consigo entender por que as pessoas jogam Colheita Feliz e vai jogar Harvest Moon, que é mais legal. Cara, é uma coisa. Foi o que eu falei pra ela: para de jogar isso e joga Harvest Moon. Primeiro, Harvest Moon parece nome de roqueira. Você conhece? Harvest Moon conhece, né? De nome, porque eu sempre pensei que foi um roqueiro. Jogo simulador de fazenda. Que você planta, cuida das suas galinhas. Quero dizer o seguinte: o cara. Vai na cidade pra pegar a mulher do barco, sempre pega a mulher do barco. O Farmville, ele é o. Fazenda por que, que você fica falando como se você fosse indiano? Farmville. O Fazenda Feliz, você só fica ali no apertando no mouse. E é irritante porque é tipo aqueles jogos babacas que você tem que passar o dia pra você poder fazer alguma outra coisa, sabe? Você faz um número de ações. É o problema do Popolocross, não. Popomundo. Popopo quem? Popolocross, aquele anime que passava na Globo, que era mó legal, cara. Adorava aquele anime. Anyway, e você tem que você faz um número determinado de ações, você tem que esperar passar o dia pra fazer outras. Pô, vai jogar Harvest Moon, droga. Exatamente, Harvest Moon você ainda pode pegar a lorinha do bar, inferno, que eu adoro ela. O inferno da Colheita Feliz é o seguinte, tá todo mundo jogando isso por algum motivo misterioso e o cara pode ser o gamer mais fodão, que vai me zoar porque eu jogo Clube Pinguim, mas por algum motivo ele gosta da Colheita Feliz e tá jogando lá. Qual é o apelo disso que faz até que as pessoas, até as pessoas que acham ridículo o joguinho de Flash do Orkut estão jogando isso? Eu não estou, e nem criei Bunny Poke, porque antes eu só via fulano abraçou tal pessoa, tocou guitarra. Eu tenho o Bunny Poke, e dizem que o Bunny Poke do Facebook é mais legal que o do Orkut. Inclusive eu recebi apelido de Bunny Poke na escola, porque falando que eu parecia um Bunny Poke. Na escola? Na faculdade, né? Na escola onde eu trabalho. Ah, tá. A garota de 14 anos botou o apelido em mim de Bunny Poke. Colou. Você parece mesmo. E colou o apelido de Bunny Poke. Eu fiz um Bunny Poke quando eu descobri que tem Mac e dinossauro. Aí eu fiz. Eu fiz desde o começo, era um tibizinho, desde sempre, achei legal. E como disse o Live New, agora você não vê mais. Aliás, o Farmville, ao invés da colher. Fala. Como disse o Live New, não mais você vê fulano abraçou Cicrano, fulano deu tiro de Megazord em Beltrano. Você vê fulano enviou um nabo pra Cicrano. Não, é porque o Colheita Feliz, você... Antigamente... No Colheita Feliz, você só vê fulaninho tá jogando Colheita Feliz, feliz, não, muito que... feliz, porque o fulaninho é feliz. No Farmville que você pode enviar coisas pra pessoa, né? Não, você envia um nabo, envia uma vaca. O negócio é que agora, ó, continuou, você pode ver as atualizações dos seus contatos na hora, você pode inclusive abrir a fotinha do cara ali mesmo e tal, legal. O problema é que ninguém atualiza mais nada. O povo só fica o dia inteiro jogando Colheita Feliz. Então fulaninha jogou Colheita Feliz, fulaninha passou o dia jogando sua vida fora e é Colheita Feliz. Hã? Sabe o que é poop? Cocô. Hã? Cocô. Poop é cocô. Não poop. Poop. Ah, as bonequinhas que as menininhas ficam vestindo e tal. Ah, o outro mostrou isso uma vez. É, tem um monte de garotinho que fica jogando isso, cara. É um troço que não faz sentido. Você tem os roupinhos do bonequinho, o quartinho do bonequinho. E tal. E você também tem que ficar anos coletando. Qual é o problema de eu jogar pra roupinha? Qual o problema de eu jogar o WoW? Não tem problema nenhum você jogar o WoW, sabe? Eu só não consigo entender. O problema comigo, pra mim, são esses jogos de ver quem tem um pau maior. Tipo Guitar Hero, sabe? Ah, eu joguei a música tal no Expert, eu tenho os meus dedos se mexendo na velocidade da luz. Ok, pra que você ganha com isso? Cara, eu jogo Guitar Hero sozinho e me divirto, sozinho. Não preciso mostrar pra ninguém que eu tenho um pau enorme. Não. O Luan não é podre. Eu jogo WoW e eu faço não sei quantos danos por segundo. E olha, meu Deus, olha o crítico que eu dei. É enorme, olha que número grande. Tem gente que faz isso mesmo e também me irrita profundamente. Mas o Luan não tá, hein, justo. O Luan não tá nessa. Não, mas o Luan é aquele... Obrigado, Live. Ele não conta todo mundo que o pau dele é grande. O Luan não conta, mas ele gosta do fato do pau dele ser grande. Mas eu também gostei. Porque você chega... Você chega na casa dele, ele fica, não, joga assim, joga assado. E não, você tem que fazer assim, você tem que fazer assado. Não, você não pode deixar a câmera nesse ângulo, porque você não consegue ver direito. Who cares? Eu não consigo ver direito, eu gosto de jogar em ângulos tortos. Inferno! Você gosta de morrer de costas pro seu inimigo. Usa a poção agora. Não, eu não quero usar a poção agora. Eu quero guardar a poção pra próxima batalha, dá licença. Pra não dizer que eu tô defendendo muito o Luan, realmente, jogar videogame com ele é uma coisa meio... É uma pressão um pouco maior, porque eu sou lerdo pra videogame. Pra não dizer que eu sou completamente inapto. E ele... Eu não sou lerdo nem inapto, eu sou maluco, eu não gosto de jogar direito, eu jogo que não pica pau. Muito do seu desempenho, então ele fica dando muita dica, entendeu? Luan, dá pra parar de dar dica só um pouquinho, porque tá me atrapalhando. E normalmente o meu modo pica-pau de jogar dá certo quando o Luan não tá junto, porque quando o Luan tá junto eu fico inseguro. Teve uma vez que o Luan viu eu jogar direito no meu modo pica-pau, que é uma vez que a gente tava na casa do cara lá e a gente tava jogando Super Mario Galaxy, que tinha que sair de uma parada lá, que o chão ia sumindo e eu fiz a maluquice de ficar pulando no fogo e quicando no fogo e uma doideira maluca e consegui. Modo pica-pau, modo modo infernizar os outros, né? No modo pica-pau da terra. Infernizar os outros. Era o pedófilo que vocês estavam frequentando, né? É, ele acho que ele queria pegar a gente. Os meus dois amiguinhos começam a frequentar todo dia, misteriosamente, um cara esquisito que tem vários jogos e não trabalha. Eu falei, ô, Daco, tá acontecendo alguma coisa? Você quer conversar sobre isso? Quem é esse cara? Eu fiquei preocupado por vocês. Não, realmente, o Darko tinha interesses diretos nessa pessoa. Não, é porque eu queria muito jogar Mega 69 no coisa dele. Coisa dele? No Wii dele. Queria brincar no coisa dele? Queria jogar Mega 69 no Wii dele. No não consegui. Dele. E não consegui. Inclusive, eu preciso muito de alguém com um Wii que me deixe jogar Mega 69. Ele faz favores sexuais. Então espera sair o Mega Man 10, que eu jogo os dois, logo. Ele empresta... Porque sabe o que me irrita? Ele empresta o FAP console dele pelo Wii. Me irrita o fato de que são dois jogos em 8 bits e ninguém emulou essa porra, só porque é pra Wii. Você sabia que a nova versão do Wii, o emote vai vir, né, com um buraquinho pra você poder jogar jogos sexuais. Vai ser o Tenga. É. Não, já tem... o Tenga emote. Já tem um jogo que capta pela webcam se você tá com uma ereção, né? Hã? Foi você que postou isso, não foi o jogo que capta se você tá com uma ereção ou não? Olha o que essas coisas ficam vendo na internet e eu não sou normal. Não, tem um que você usa o seu pau como joystick, você amarra e você... Mas era uma piada, era um videozinho de piada de YouTube, mas assim... Não, mas tem um que capta pela webcam a ereção do cara, e aí a personagem no jogo reage, do Eroge, reage. Ah, não, faz uma leitura. Project Natal vai fazer isso? Provavelmente sim. Eu não lembro, foi o que eu puxei isso, eu não lembro do que se trata, mas de alguma forma que eu não lembro como, ele detecta o quão excitado você está, e aí o jogo corresponde de acordo. My strange nephews from beyond, I'll meet them on a head across my street, and we will drink to how we never told you. Don't trust a plastic beat. Through the mystical communication deep within it. Nerds destrutivos gostariam muito de Prototype. Eu não consigo imaginar. Prototype é jogo pra criança de 13 anos. Quando a gente acabar isso, vocês vão ter que colocar pra rodar, que eu tô curioso pra ver do que se trata. Prototype é jogo pra... cara, é um jogo pra metaleirinhos de 13 anos que gostam de ver coisas explodindo e gostam de ter a sensação de poder e estão destruindo o mundo. Eu vou gostar disso, eu gosto de coisas explodindo. Você simplesmente é um cara true overpower, você escala prédios, pula, plana, pega táxis. Porra, cara, eu peguei um táxi. Massa, velho. Você pega táxi, joga no helicóptero, você pega uma pessoa, parte ela no meio, enfim. É, essa é a ideia do jogo. Se eu já tivesse hormônios, eu estaria tendo um orgasmo agora. O jogo gira em torno disso. O Luan gostou, eu não vi nada demais. Não, eu zerei em 3 dias. Ele é sandbox, sabe? Tipo GTA. Então, basicamente, você fica andando por aí tocando puteiro. É isso. Você quer coisa melhor que isso? E tomando tiros, tomando mísseis na cabeça. Mas, anyway. Modern Warfare eu não joguei. Modern Warfare é muito bom. É o 2 que a gente tá falando. O 2 é muito bom. Ainda não joguei todo, mas o interessante do Modern Warfare é que ele te coloca naquele ambiente de guerra. Você não... Sabe aqueles caras mais perfeccionistas que ficam querendo dar headshot nos outros? Você não consegue fazer isso. Você tem que... Você jogou um? Joguei. O que o pessoal do Nowlogen tava falando, e eu vou perguntar pra você pra ver se confere na sua opinião, é que o 1, ele dá mais esse clima de ambientação de guerra na história e em toda a ambientação do jogo, você realmente se sente na guerra. O 2 parece dar um foco mais de filme de ação. Olha, eu joguei o 1 quase todo, não completei o 1, mas o 2 eu só joguei 3 fases até agora. Eu peguei ele há 2 dias atrás. Mas você teve essa impressão ou não? Você tá cada hora você tá num ponto diferente do mundo e tá acontecendo alguma trama muito louca. Eu pelo menos tô criando uma expectativa muito grande em relação à trama do 2. Você tem realmente uma trama como se fosse mais cenográfico, mas de filme mesmo. O 1, pelo que eu entendi, é mais essa coisa slice of life de guerra. É tipo dia a dia na guerra. Pra ser sincero, eu não acompanhei o plot do 1. O 2 eu tô acompanhando. Ah, você e essa sua mania de que o que importa é tirar. Mas o que importa é a gameplay. Fora essa história, vamos pular. Onde que é? Start. Mas o 2 eu tava acompanhando. E o jogo é muito bom. O interessante dele é que ele te coloca em várias situações. Você pulava as cutscenes de Final Fantasy XII também, não? Não. Ah, tá. Inclusive, jogar RPG com o Luan é impossível. Porque nas cutscenes é a hora que ele resolve falar. E você não consegue prestar atenção na história do jogo. Porque quando ele tá falando disso, daquilo, que aquilo é muito legal, que você tem que fazer assim, tem que fazer assado. Eu não sei como que eu consegui pegar o plot de Dragon Age. Foi porque você tava prestando atenção junto, né? Porque não sei como. Atenção difusa, você tá virando mais mulher do que nunca, né? Enfim. A única coisa que a minha reclamação do Modern Warfare 2 é que, da mesma coisa que todas as outras coisas que os gringos fazem sobre o Brasil, o nosso traficante mor da favela do Rio de Janeiro é o Alejandro Rojas. E, apesar da sonoridade, do som ser legal, o cara fala, vou jogar uma granada, sai da frente, porra! Sabe, eles falam esse tipo de coisa. Na borda! Só que... Na borda! Só que as feições dos personagens são todos hispânicos e, porra, o cara é o Alejandro Rojas. A favela do Rio se perdeu lá, né, caiu... Pois é. Train, a gente jogou. Sim, eu queria falar até de Braid também. Braid. Braid. Não é pão. É trança. Mas a gente já falou de Braid, já? Braid! A gente já falou de Braid. Acho que já. Pra mim, Braid é Blade em português. Eu não sei nem o que falar de Braid, sabe? Jogue Braid, é isso que eu tenho que falar sobre Braid. É, porque os dois são meio lúdicos, eles têm um clima diferente. Eles... Só que o Trim não me agrada muito, não, porque é muito, muita gameplay. É muito troca aqui, troca lá, faz quadradinho aqui, sobe lá, pega com gancho aqui. É, o Braid é mais puzzle. O Trine, ele já é um pouco mais... Você tem que ter um pouco mais de destreza e agilidade, por isso que pois é, eu gosto de puzzle. Bem. Eu me dou bem com puzzle. É um puzzle com uma agilidadezinha. Quanto menos o jogo fizer, meu dedo mexer rápido, melhor, sabe? É, você gostava daqueles jogos japoneses que, tipo, 20% de gameplay e 80% de cinemática. Gostava? Né? Ainda gosto. Isso, Bruno, porque você quer um jogo, compra um filme, então. Mas não tem. Se te contar, não tem. Se tivesse, eu comprava. Se tivesse todas as cutscenes de um jogo num DVD pra eu botar e assistir... Hello, YouTube! Ah, mas o problema é que tem a parte de gameplay. A parte de gameplay não conta nas cutscenes. Vai ler Wikipedia, então. Mas aí não tem o mesmo feeling, não tem a mesma imersão. Foi o mesmo motivo por qual eu joguei todos os jogos do Mega Man. Você não fica tão apegado ao personagem. Mega Man's Brubbles? Whatever pra você, seu escroto. Tem mais alguma coisa? Que a gente fica aí jogando WoW. Escroto. Ele tem um trauma com o WoW. O que aconteceu? Alguma criatura tentou te estuprar quando você era criancinha? Não, tem problema com a MMORPG, né, cara? MMORPG é um troço escroto. É, o Darko, quando começou a jogar o WoW, ele falou: eu vou ter uma armadura que combina com o meu cabelo e você não me enche o saco. Tá bom. Não, o meu problema com a MMORPG é tão grande que quando eu joguei Final Fantasy XII pela primeira vez, eu pensei em desligar só porque a batalha parece MMORPG, sabe? Bate no trauma e dá vontade de largar. É, você não tem aqueles freaking encounters, random encounters. Cadê os meus menus? Mas porra, bicho, random encounter é a parada mais nojenta do mundo. Você tá andando, quer chegar lá, aí vem slimes pra você matar. Tá, também não tenho, eu também não gosto muito do random, mas isso acontece, sabe? Faz parte da parada. E porra, faz tem parte. Faz parte. É só você dá. Você usa o modo de combate. Cara, faz parte. Faz parte do masoquismo de se jogar RPG japonês, sabe? Quando você tá quase chegando no boss, que você acabou de gastar todos os seus itens se recuperando e ainda nada random. E aí você tem que lutar. E aí, sei lá, é algum monstro mais forte que você acaba tendo que perder HP e aí você tem que lutar de novo e tal. Então você sobe de level e aprende alguma coisa. Você tem que voltar lá pra puta que pariu pra salvar pra ir pro boss, sabe? Faz parte do masoquismo de se jogar RPG japonês. Blá, blá, blá. Que é o que está morrendo por causa do MMORPG. Agora você vê um monte de RPGzinho aí. Você vê um monte de coisa americana. Mas... E isso tá me preocupando com Final Fantasy XIII. Há uns tempos atrás, não lembro qual foi o RPG que eu joguei, mas tinha Random Encounter, era um saco. E era americano? Não me lembro. Eu lembro também que teve aquele que a gente jogou também de Digimon, né? Era qual? Ah, aquele online, né? Eu não tô falando de MMORPG. MMORPG não é RPG. É MMORPG. Não é RPG, ponto. Final Fantasy XIII eu tenho me preocupado, porque a Square parece que tá começando a se... Não Final Fantasy XIII, mas a franquia Final Fantasy tá começando a se preocupar demais com os americanos. E a gente sabe muito bem que japonês, quando se preocupa com o público americano, faz merda. Eles pegam tudo que é legal e tira. É, e já aconteceu alguma coisa. Ok, todo mundo fala, de RPG tá estagnado, é a mesma coisa desde sempre. É mesmo, realmente é. Mas eu também não me importo com a gameplay, não. Se isso é Random Encounter, menuzinho e cutscene, pra mim, funciona pra sempre. Que deveriam variar um pouquinho mais na história. Isso porque ele é o apaixonado por pixels, né, e jogos quadriculados. Exatamente, eu quero inclusive RPGs com pixels, por isso que eu gosto dos RPGs DS. Apesar de que ainda tem vários que já estão em 3D. Mas o que acontece? Eles estão muito preocupados com isso. O Final Fantasy XIII, o Japão inteiro tá falando que o jogo... O Darko faria um velório para um dead pixel. O Japão inteiro... Essa foi nerd pra caralho. É, o Final Fantasy XIII, o Japão inteiro tá falando que é um jogo muito linear, que você praticamente anda pra frente e vê cutscene, faz uma batalha ou outra e vê cutscene. Random encounter ou inimigos a la MMO? Se eu não me engano, não tem random, mas não interessa, não tô ligando pra isso. O que interessa é que o jogo é linear, as dungeons são lineares, sabe? Elas não têm muita complexidade, é você seguir direto, basicamente. E tão falando muito disso que eu tô pensando que talvez a Square tenha feito isso numa tentativa japonesa de achar que isso iria agradar americanos. Parece o tipo de coisa que o Japão faz. Achando que vai agradar americano e que é uma merda, né? E a Square comprou a Eidos, que era de Tomb Raider, e que eles estão falando, levantando a possibilidade de um próximo Final Fantasy ser produzido no exterior. Eu não lembro. Por uma equipe ocidental. Eu não lembro de nenhum full game da Eidos. Todos os jogos que eu joguei eram demo daqueles CDs Big Max, aquelas coisas infernais que enchiam o computador de vírus. Então eu tô meio preocupado com o futuro de Final Fantasy. Pelo menos Dragon Quest vai continuar sendo o que sempre foi pra sempre. Eu ainda quero ver a versão estendida de Advent Children. É uma coisa que me interessa envolvendo Final Fantasy. Só faltou The Sims Sport, cara. Vou resumir The Sims Sport. São da Maxis. Ah, é, realmente. É aquele Will, não sei das quantas. Will Wright. Nas upstate Карпати. На уікенд збирається, тепер біля самопоміч цілий день китається. Oh, yeah!